Precisamos mudar, né? Isso. E que elas viram uma casa que já está no gente. Um pouquinho aqui para você participar da reunião. Isso tudo tem gente, participa da reunião. Né? Coloca aí que eu sou superintendente. Tem uma casa que já está no jeito. Eu posso fazer algum retoque. Tá bom? Coloca aí que eu sou superintendente. Mas esse aluguel, ele é demorado. Ele não sai de um dia para o outro. Aluguel para a prefeitura é demorado. Certo? Então, o que, que ficou de sugestão, tá, para esse momento? Essa é a atualização. Porque o aluguel demora, certo? Demora um ano. Não é uma hora para outra que sai. Então, o que foi sugerido lá é que nós poderíamos ir, senta lá um pouquinho, você participar da reunião. Provisoriamente, tá, nós iríamos uma parte do CAPS com funcionário e pacientes, iria lá para o UBS da Vila Romana. Tá certo? Tá. Isso é uma sugestão, gente. Não está fechado. Não está fechado, né, Paulo? Por quê? Porque nós vamos ter uma reunião amanhã, à tarde, lá com o posto para ver se pode ou não ir para lá. Uhum. Então não está fechado, é só uma sugestão. Uhum. Certo? E como é que funcionaria isso, então? As pessoas que já vêm, que passam o dia aqui, ou passam amanhã, né, ou que fazem alguma atividade, iria lá para essa UBS, e também, uma coisa que está sendo negociada é o tendal da Lapa, duas salas do tendal da Lapa. Para quê? Para poder fazer essas atividades. Tudo isso é sugestão. Tá, não está nada definido ainda. Certo? Vocês estão entendendo o que eu falei? Então, eu entendi. Só que se eu só perguntar, fazer uma pergunta. Por que eu acho que isso aí deve ir para alta? Que eles ficam fechando tudo e deixando a gente voar. Porque, como eu falei na outra reunião, eu já passei na Pompeia, naquele posto que tinha ali, que eu não me lembro o nome, ali na o lado da Santa Cecília. Aí abriram ele aqui na Barão, acho que é Barão do Jair, né? Lá naquela rua, lá, subindo lá. Aí fecharam o carro de lá, aí disseram que ia pro Sorocabana. Aí do Sorocabana eu vim pra cá, porque aqui tinha psiquiatra. Aí depois mandaram para a Vila, olha como ele circula você. E você fica, sabe, Paula, assim, sem noção, sem saber o que vai fazer da sua própria vida. Porque você está igual assim um cãozinho sem dono, entendeu? Sem personalidade. Aí me mandaram para lá duas vezes, de lá duas vezes eu vim para cá. Aí quando a gente se encaixa. Isso é ruim mesmo, né? É muito ruim. Contigo. É. Não, eu acho que você tem toda a razão. É ruim mesmo. Isso pro tratamento faz muito mal. Por isso, daqui a pouco eu te ligo, que eu tô numa reunião. Tá bom? Não, nós sabemos que isso não é bom. Né? Tá bom. Beijo. Tchau. Mas é o que está sendo oferecido. Então, mas acontece o seguinte... O atual médico, o Dr. Sérgio, ele já deve estar falando com vocês, acho que vocês já sabem. Não, isso aí já está... Ele fica até o dia 31. Ô, Paulo, contra o Dr. Sérgio, quem vai sair, eu não sou contra, não, porque cada um tem que procurar suas melhoras. Você não concorda? Ele é um médico bom, tudo mais... Mas se ele está achando que aqui não dá para ele, não sou eu que vou sustentar ele, porque eu não pago o salário dele. Exato. Estou correto? Nós não temos o poder de segurar uma pessoa que quer ir embora. Não. Né? Por vários motivos, a gente tem os motivos dele. Pois é. Então a gente não tem como segurar. Ah, eu já acho que ele aguentou demais sozinho aqui, aguentando a barra, tudinho. É demais, gente. Isso para mim é um acúmulo. Então, quanto a médico, por enquanto, não tem nenhum definido ainda. Não. Meu pai está lá com o Paulo. Dia 27 é reunião lá. O doutor Sérgio, a Lúcia e a doutora, lá. Não, já saiu do Diário Oficial. Eles vão revogar. O quê? A falta de médico. Não saiu nada. Paulo, então. Você na última reunião tinha comentado que talvez viria um médico duas vezes por semana. Sim. Quer dizer, então isso já está descartado. Não, isso eu mantém, mas não aqui. Mas nós, que nem no caso nosso aqui, nós já fomos transferidos para o UBS Jaguaré. Certo. Quer dizer, ali, isso é eu, tá? Eu sinto que, como assim, estou tendo que começar de novo. Tendo que passar por uma triagem. É isso, com encaminhamento de CAPS, chegar lá de madrugada para poder pegar uma ficha, uma senha, para poder passar por essa triagem, que é uma quantia de pacientes por triagem. Mesmo com encaminhamento daqui, já fui verificar tudo. Sim. Quer dizer, tudo isso está começando tudo de novo. Quer dizer, é o absurdo do absurdo, absurdo, né? Absurdo dos absurdos. Quer dizer, nós estamos sendo tratados como o quê? Um lixo? Nem o lixo da coordenadoria vem aqui dar uma satisfação para nós. Falo com vocês. Agora, nós, como família, ou os usuários... Paciente não tem. Quer dizer, é absurdo o que está sendo feito. É. Eu fiquei sinceramente indignada. A hora que eu perguntei isso na UBS, eu falei, filho, eu estou com um encaminhamento assim, expliquei toda a situação. Eu falei, mesmo assim, eu tenho que enfrentar isso com ele. Porque esse aqui, mas... ficar naquela fila, de madrugada, no escuro, naquele lugar, você não tem noção do estado que ele fica. Porque você conhece o UBS Jaguaré? Sim. Então você sabe como é que é aquilo lá. Você conhece aquilo no escuro de manhã cedo, com aquela viela que tem ali, que a gente sabe de mil e umas histórias. Quer dizer, então a gente está sendo se sujeitando a coisas absurdas. Quer dizer, ou eles dão uma definição, vai fechar e morreu o assunto. Porque fica nesse chove e não molha. É. Vai fechar, talvez vamos ser para onde? Eu não estou tirando, eu sei que você está passando para nós, que dá a informação que está sendo passada para você. Não estou te pondo culpa em nada, pelo amor de Deus. Não, pode questionar, sim. Não, só, pelo amor de Deus, eu não estou te julgando de forma nenhuma. Certo. Eu estou julgando, sim. Então, eles que vêm e dão uma satisfação para nós. Vai ser fechado e vocês vão para onde tem que ir, acabou-se. Pois é. Porque nós estamos nesse chove no molha. Você fica aqui tentando, né, apaziguar a situação. Eu, como familiar, então eu fico deduzindo o que passa na cabeça dos pacientes. Uma situação dessa. A gente nem imagina. Uma saturada de ficar toda vez ouvindo que talvez é o talvez, é o talvez, e agora chega, a gente vai para aquele lugar lá, que é, não vai ser confortável para nenhum deles, e daqui tem um monte que mora no Jaguaré. Certo? Você sabe melhor que eu. Quer dizer, isso é o absurdo que estão fazendo com a gente. E ninguém da coordenadoria tem coragem de vir aqui falar isso na cara da gente. Quer dizer, não tem cabimento um negócio desse, gente. Ou joga a gente de uma vez, ou para de tapear. Porque está tapeando nós, está tapeando vocês. Porque vocês ficam aqui numa situação, eu fico te questionando e você não sabe, sem saber o que falar. Outra coisa. É, mas ela não tem também muita informação fora do que eu falei. Ó, Paulo, eu queria falar uma coisa, que o assunto não é daqui, mas é da mesma ossada. Eu tenho uma amiga, que ela tem uma filha, que tem aquela doença que tira a roupa, bipolar. É isso, né? Então, ela está numa situação também, porque assim, se o paciente está doente, ele tem que ficar pelo menos um mês internado. Aí ela trabalha, não está tendo lugar para fazer tratamento por causa dessa situação, porque é, como é que é, hospital de psiquiatria, você sabe que está sendo um cúmulo, entendeu? Tá fechando tudo difícil. Então a filha dela quase que mata uma menina, ela tá grávida. Aí ela estava no trabalho lá na Paulista, porque ela não tem local certo, ela vai para onde o patrão mandar para trabalhar. Aí ela estava lá na Paulista, ela mora no Morro Doce, aí falaram que a filha dela estava apanhando no meio da rua, grávida, levou um monte de porrada, e aí não tinha hospital, mandaram ela pro interior depois de Jundiaí. Isso é um absurdo, gente. As pessoas trabalham, tem pessoas doentes, tem que ter um apoio, a gente tem que ter um apoio, a gente tá no mato sem cachorro.